Golo 804, identifica a chegada bom, que desce até o 050. Salvador, muito bom dia, Delta 3171, informação Delta, autorização para São Paulo, Guarulhos, nível de voo 320. Copia 320 para Guarulhos, via UP Zulu 16 até Belo Horizonte, diretriz conforme rota do plano de voo, decola da 10. O curva à direita da Euleta Bridge, a sua saída 5176 ao transponder, controle Salvador, opere em 120.8. Gente, autorizado, nível de voo 320 para São Paulo Guarulhos, motorista, Belo Horizonte, direto pela decola da 10, curva à direita, saída da Euleta Bridge. 517.000, transponda no 208, é o controle, tá? 3171. Não, 3171, no cotejamento correto, só me pronto para feedback e acionamento. Chamarei, tá? 3171. No 3597, desceu para 2000 pés, o ajuste no 03, está livre LS, a porta estabilizada. 2000 10, 1, 0, 1, 3, Camarim estabilizado, ULS, 1, 7. Gol no 804, desça para 4 mil pés, ajuste padrão. Gol no 715, identifica a chegada Bonf, desce para o 050. Estabilizado no X-ray 357. Então 3597 completa com a torre, 118.95 com pouso. 18.95.3597. Torre Salvador, muito bom dia, o TAN 3597, passou em Dia Serra, baixado e travado visual. TAN 3597, muito bom dia, livre pouso 1-0, vento 130 graus, 05 nós, o ajuste no momento 1-0 no 3. No 0 no 3, autorizado pouso, pista 1-0, 3597. Polo 804, desça para 2000, ajuste 1013, está livre LS, a porta estabilizada. 2000, padrão, chamará, mas está bom. Então, 3597, solo aos 34, vira direita, enxame solo em 121, décimo 9. 219, 3597, grava. Solo Salvador, muito bom dia, o tanto de... São 3597, muito bom dia, autorizar táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette pro 02, 3597. Alô Salvador, o... bom dia, papá. Número 371 no Golf Alfa, está na remota posição 1, para o táxi até a 5, 4, 7, 4. O seu táxi é até o pátio 4? Afirmativo. Se chame para entrar no pátio principal. Chama para ingresso no principal. Então, 3171 voltando, gate 62, pushback acionamento. 3171, correu em revisão do plano para táxi. Então, 3171, correu em revisão do plano para táxi, no 06. 7, livre pushback acionamento, chamarei para táxi, então 3171. November 371 no Golf Alfa, vai manter antes do pátio principal, vai manter posição no pátio 3, agora na autorização. Temos a aeronave fazendo pushback e possibilitando sua passagem. Gol 9715, desça para 4000, ajuste 1013. Estabilizado no 804. No 804, completa com a torre, 118,95, bom pouso. Obrigado, bonito. O TAM 3971 já iniciou o pushback? 3171 já iniciou o pushback? Ótimo, senhora, já iniciamos. Sente, obrigado. Torre, bom dia, noite 04. Visual, uma milha de externo, baixada travada. O 1804, bom dia. Mitre pouso na 0, vento no 30 graus, 059, o ajuste no momento na 0 no 2. Mi 12, então, livre pouso, no 2 e no 4. O 804. 371 Golf Alpha, chamou o sala? Negativo, Paulo. Tá aqui aguardando o pushback do TAM. 371 Golf Alpha. Gente, não tem apoio, só aguarda. Após o ataque do mesmo, ele autoriza o ingresso no seu, no pátio principal. Estamos aguardando. Para o táxi, o TAM 3171.214 a bordo, 3 horas e 55 horas na região. 7, eu só confio em PAB. 214. 2000, ajuste padrão, está livre LS, reporta estabilizado. 2000, padrão, reporta estabilizado. Está autorizado o táxi, pode ser a chama novamente na sessão da chama. Oito zero quatro, solo aos 41, no líder direita, chame solo 1219. 3 a 9. 4.003, sobre a estação. Salvador, bom dia, Bono 804. Bono 804, bom dia, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Gillette. Salvador, táxi pela Alfa, reporte antes da Gillette, Bono 804. November 371 no Golf Alpha, da passagem da aeronave da TAM. Após a passagem do mesmo autorizado, ingresso no pátio principal. Lima, Mike, na Quebec, me chame para ingresso na pista para o pátio 4. E após a passagem, eu levo ingresso, chama para o cruzamento, ingresso no pátio 4. 804, Juliette, portão 08. E a Juliette para o 08, gol 904. Gol no 995, identifica a chegada bom, se desça para 4 mil pés, ajuste no 093. Autorizado. Tem livre acesso pela pista. Colo 7, você estabilizou? Viva. Torre 1895. 1895, bom dia, 7. Bom dia, gol 715, passageiro. 715, muito bom dia. Vento 140 graus, 05 nós. O ajuste no 0, no 3, vice pouso na 1-0. Ele pôs na 0, gol 715. 3171, decolado aos 4-6, controle transfere 120, decimal 8, bom voo. 208, então 3171, bom trabalho. Bom dia, tá 3171, decolou na sua escuta. 3171, contato radar, 320, saída da EL. Gente, na da EL, 320, tá 3171. Ajuste 1013, está livre ali, esse reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, 897. E Alfa, na escuta do solo. O senhor disse que o destino era o pátio 4. Aí é o pátio 5. Ah, tem aí, então. Vai ter, então tá certo. Obrigada. Olha, o TAN 31719, a possibilidade da senhora coordenar a flor de bridge? O TAN 31719 é autorizado em Leda. É, direto Leda, TAN 31719. Na 795, solo aos 49, vizinha direita, e chame solo 121-19. Direita 29, vou 17. Boa noite, 795, muito bom dia, autorizado Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09. Tá 3153, identifica a chegada bom, desce até o 050. No 3321 Recife, no 3325-1251. 3325-1251, TAN 3171. 1251. 5 na secundária, TAN 3171. Pesador, gol 187. 1897 completa com a torre, 118.95, bom pouso. 295, grato. Oi, Salvador, muito bom dia, gol 1897, no localizador. 1897, muito bom dia. É que tem pouso no 0, vento 1.40 graus, 059, o ajuste no 0, no 3. Gente, livre pouso, gol 1897. TAN 3890 para a cópia Recife, informação em curso é ECO, copia 330. Para Recife, 390, só aguarde um segundo, copa e já chama. Sete aguardando, sete aprovado. A saída prevista é por Cajão. Ocupação, prossiga. O Charlie Alfa Tango, aguarde. Ah, sim, então vou verificar aqui que estamos com o Charlie Alfa Tango no sistema. Um segundo para a cópia. Bono 995, desça para 2.000 pés, o ajuste padrão está livre LS, a porta estabilizada. 2.000, ajuste padrão, é porta estabilizada, nova. Bono 3153, desça para 4.000 pés, o ajuste é na 096. Afirmativo, se a área faltar um relacionamento, que área do comandante. Boa noite, 97, solo 57, e pra direita, solo 121, destino 9, bom dia. Alô, Salvador, muito bom dia, boa noite, 97, livre 95. Boa noite, 97, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 06, bom dia. Hoje 90, autorizado Salvador Recife, nível 330, via Up Whisky 58, saída Puca, transição Caju, decolada 10, curva à esquerda, 5420 ao transfondo, controle Salvador, opera em 120, décima 8. Na escuta do sol. Autorizado Salvador Recife, nível 330, saída Puca, transição Caju, via UP Whisky 58, decolada 10, com curva à esquerda, 5420 é o transfondo, controle Salvador, opere 120, décima 8. 3890, confirmando para o senhor, é via UP Whisky 58, saída Puca, transição Caju. Puca, Jamo, após Caju. Alô, bom dia, bom 995, estabilizado no antigo aí da 10. Cara, Fatão, autorizado Salvador para Serra, Juliette, Novembro, Yankee, 500 pés, corredor forte, decola da 17, vá esquerda, 01176, transponde, controle do Salvador, Verino 2098. Oi, Salvador, bom dia, gol 995, estabilizado no X-Ray. Chame torre para acionamento e táxi. Confirme só o POV. Obrigada. Então, bom dia. Chame para o decolagem. O 1995, muito bom dia, vento 130 graus, 05 nós, o ajuste no 03, check train livre pouso. Livre pouso, 1013, baixado checado, gol 995. O Charlie Alfa Tango teria condições de decolar com o Pro Nordeste sem interferir com o East da 1028? Temos um tráfego aqui para pouso. Sente, vento 130 graus, 069. O Charlie Alfa Tango tem livre decolagem. O 1995 e foi um tráfego decolando da 17 com o Pro Nordeste, não é interferir no seu pouso. Certo, é, igual 995. 201, bom dia, Salvador Campinas. Envio 320, pronto, copia. Obrigado, Campinas, 320, rota conforme plano bridge, pisolou no meio para voltar o Zulu. É coluna 0, curva direita. A perfil é da El Lida, após Lida, voa bridge. 5422, controle 1208. Campinas 320, rota do plano. Descida da Euro da Bridge, curva para 10, curva direita, 1422, último hoje, controle do 4202. Correto, 01 no portão, chama o controle no posicionado. Valeu, obrigado, portão 01. Passação, fora do sol 03, controle transfer 1-20-18, bom voo. 1-20-18-0, graças. Pica, chegada a mar, desça até o 50. 50, 050. Então, 3153, desça para 2000 pés, ajuste no 03, está livre LS, reporta estabilizado. Controle, muito bom dia, Papa Romeu, Charlie Alfa Tango. Siga, Charlie Alfa Tango. Decolou da 97, com o plano 10, senhora, vai com o Prodo e Iberistar. Assim que autorizado, cruzamento do corredor forte. O Charlie Alfa Tango, 500 pés, reporta visual para pouso. Está autorizado a ingressar na linha do litoral, senhora, presente? Quando previa corredor forte, reporta visual para pouso, Charlie Alfa Tango. Reportará visual com local de pouso, então. Confirme o período estimado de pouso, Charlie Alfa Tango. Aos... Só um minutinho, cara. Aos... 18. 0818. 18. Sim. 0818, cara. Copiou, Tira Fatango? Copiei, 0818, confirme o POB. 01. Gente, reporta visual para pouso, Charlie Alfa Tango. Reportará visual com pouso, então. Escuta. Confins 340, 4040, transcópia. Confins 340, rota conforme plano. Bridge, pisolou no meio conforme. Decolo no zero, primeira curva é direita. No perfil da Eolita, pode ler da Bridge. 54. 1-2, transponder, controle 120.8. Salvador, tá 3153, passando esse ano passado, trabalho visual. São 3153, muito bom dia. Vento 120 graus, 06 nós, ajuste no 03, livre pouso 10. Livre pouso 10. Afirmo, subi da árvore. 3153, polo ao 0, letra direita, Alfa, bom dia. 153, bom dia, bem-vindo, Alfa Juliette, Portão 11. Salvador, gol 1804, informação foco fraca, autorização para Galeão. Prazer aprovado, pronto, cópia. Afirmativo, para a cópia. Obrigado, Salvador Galeão, 360, volta conforme plano, volta Zulu 10. Decola no zero, primeira curva à direita, no perfil da Dael, Leida, pós Leida Bridge, terceira via. 5423, corrigindo transponder, 5423 e o controle opera em 120.8. Autorizado, senhor Galeão, vou 360, rota compartilhando, upgrade do Lula 10, vou falar a pressão 90.90, primeira curva direita, saída da AEL, seguida após o teste 5423, controle 1208, gol 1804. Correto, 08, portão, chame quando pronto, puxa sinal. Chama quando pronto, 804. Alô, Salvador. Muito bom dia. Xaner 62, no 1, no centro da informação Foxtrot, 360 Galeão, Rio de Janeiro. Proscópia. Afirmativo, senhor. Galeão 360, volta conforme, entre Zulu 10, decola no 0, curva direita. Descida da El, Leira, Poste, Leira, Rua Bridge, a receptorovia. 5424, transponder, controle em 20.8. Autorizado 360 para o Galeão, Sael, Leda, Bridge, 5424, 120, decimal 8, Ocean 62, nono. Correto, só complementando, primeira curva à direita após a decolagem. Primeira curva à direita após a decolagem, muito obrigado. Chame no 7, quando pronto, posicionado. Chamarei pronto, 62, nono. Ali, mas escuta, prossiga. Qual o parque que se encontra a pista aqui para centralizar? Está pronto, cópia? Autorizado Salvador para ser November Fox. O filme destino é ser November Fox, então, confere. Autorizado Salvador ser November Fox, então, uma centena. Decolando no 7, curva direita, num perfil da subida Arbo, após Arbo, direto destino, 5-4, 1-6 transponder, controle 20.8. Então, só corrija a saída. É... ela é colada no 7, curva direita, no perfil da Coral. Na Coral, e o transponder confere. Pátio 5, Aerostar. Checou a POB? 2, ciente. Só confirmando o perfil da Coral, curva direita da 17. Chame em torre agora, 1895, para acionamento da decolagem. 1013 no ajuste agora, bom. Muito bom dia, chame para o táxi. 4 para o pushback de acionamento. 3890, 4 autorizado, chame o táxi. Pushback é autorizado, chamará para o táxi na 3290. Momento com vivo pro. Sim, só pro de dono, agora é 1-6. É o número 2 no setor, tráfego da TAN 4, que está no, tá no portão 4, já está no push, se eu, ele está na retaguarda, assim que ele livrar eu coordeno, ok? No swing. Guarda com a torre